Atenção, atenção, São Paulo! Hoje de festa na Lagoa. Essa rata de perereca na carne X. O rei dos paredões. Esse tem festa da Lagoa, tem cachaça, tem mulher. Na festa da perereca só entra, só vai quem quer. A isca é uma linguiça, a cerveja é de litrão. As abinhas tá sarrando a perereca no chão. Hoje tem festa da Lagoa, sarrada de perereca. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. E sarra de perna aberta. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. E quica de perna aberta. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. E sarra de perna aberta. Hoje tem festa da Lagoa, sarrada de perereca, vai, vai, vai. Sucesso! E quica de perna aberta. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. E sarra de perna aberta. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. E quica de perna aberta. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. É novinha, entra ano e sai ano. E você só com novidade, hein? Que perereca é essa, aí? Tá gaiata. Ah, e sarra de perna aberta. Onde tem peça na Lagoa, tem cachaça, tem mulher. Na festa da perereca só entra, só vai quem quer. A isca é uma linguiça, a cerveja é de litrão. As novinhas tão sarrando a perereca no chão. Hoje tem festa na Lagoa, sarrada de perna aberta. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. E quica de perna aberta. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. E sarra de perna aberta. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. E quica de perna aberta. Hoje tem festa na Lagoa, sarrada de perereca. Ela agacha no chão, agacha, minha filha, empurra. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. E sarra de perna aberta. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. Ela agacha no chão. E eu vou também agachando. Vai. E quica de perna aberta. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. E quica neto LX ao vivo em São Paulo. Ela agacha no chão. Movimento batedeira. Delzinho, Delzinho. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. E sarra de perna aberta. Ela agacha no chão, ela agacha no chão. E sarra de perna aberta. Novinha, novinha, novinha.